Solta o play, DJ. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E hoje estou aqui com a presença do Sr. Aberson. Sr. Abi. Hello! E aí a gente vai falar sobre músicas de League of Legends, LOL. Talvez vocês não gostem, talvez vocês gostem, espero que vocês gostem. Muitas pessoas têm preconceito com League of Legends, muitas pessoas gostam de League of Legends. E as músicas de League of Legends são bem legais. Sim. Basicamente a gente não vai falar só sobre músicas que são do jogo do League of Legends, mas que envolvem o universo de League of Legends como um todo. Existe muita paródia, muita coisa legal com League of Legends, e é isso que a gente vai mostrar um pouco. Exatamente, a gente já colocou uma ou outra vez algumas músicas assim numa playlist ou numa caixa de entrada, mas nunca teve realmente uma playlist apenas para League. Então, vamos lá. Ah, e para quem às vezes fica confuso, né? Cada hora eu tô me chamando por um nome, né? Se apresente com todos os seus nomes possíveis. Vai longe. Aqui no começo era Mano FC, e aí agora fica entre Lucas e Abi. Se vocês estão se perguntando, mas peraí, essa é uma playlist de League of Legends, eu tô escutando um Imagine Dragons aqui. Tipo, que começou aqui com Imagine Dragons Warriors. Pra quem não sabe, essa música foi feita em parceria com a Riot Games, Rito Gomes. E foi feita pra League of Legends, pra encaixar com o Mundial de 2014. Exatamente, né? Não tinha como não começar com essa. Mas enfim, escutem aí no fundinho, que é o que vai tocar. E vamos para o que interessa. Vamos falar sobre as músicas que envolvem League of Legends. A primeira música que eu vou colocar aqui é uma paródia, tá? Na verdade, muitas aqui serão paródias, né? Eu já falei. Acho que é a maioria. A maioria. E só que essa paródia, assim, tem dois canais, duas bandas, praticamente já pode se dizer assim, que eu gosto muito de paródia. Uma delas é essa, que é Plentakill. Essa música que eu escolhi de Plentakill é Deluxe. É uma paródia do The Fox, do Ilves. Assim, Ilves poucas pessoas conhecem, talvez esteja conhecendo até mais agora, mas na época todo mundo acho que escutou The Fox, que é aquela What Does The Fox Say, né? E por aí vai. Exatamente. E agora a gente vem com a What Does The Look Say, né? Então, é uma música muito legal, eu gosto muito das letras da Plentakill, e fica na cabeça, cara, e é legal jogar League of Legends escutando essas músicas. Sim, exatamente, é muito bom, você tipo, não sabe se presta atenção na música, se você tá no universo da música ou tá no universo do jogo, aí no final das contas você mistura os dois e fida nos dois. Isso aí, é mais interessante ainda quando você pega tipo uma música temática, por exemplo, tipo, como a do Deluxe ou do Teemo, e você joga com aquele campeão. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eles não fizeram ainda de todos os campeões, o que é muito triste. Enfim, então é isso. Vamos escutar agora Deluxe, do Plentakill, paródia de The Fox, do Ilves. Escutem aí. Escutem aí. Blitz goes boom, Vlad goes boom, Fizz goes boom, Mundo goes this way, Ashe goes, Kate goes, and the Rammus goes, Bird goes egg, and Zac goes blob, and the Zil gives you his clock. But there's one sound everyone knows. What does the lock say? What the locks say? Double rainbow. Double this. We can do this. What the luck say? Rabadon's hourglass. Stay in spawn or stick to grass. Tiny mage stealing blue. Suddenly she's ganking you. The Lux is fed, so powerful, like a faker in disguise. But if she meets an unfriendly horse, will she get rid of him through force? Force, what will she do to that horse? Horse, what does the lock say? Light him, light him up. Light mage. Light him up. What the lock say? Great decision. What the lock say? Go going. What the lock say? I will punish you. Punish you. I will punish you. What the lock say? The secret of the lock. Spamming all her skills, stealing all of the kills. She loves KSing. Why did she ult? She clearly stole that kill. There's no goal for the ADC. What does she say? Her whole build. What is her sound? Will she share the gold? Bom, agora de escutar essa música que vai ficar na sua cabeça por muito tempo, nós vamos para outra que também vai ficar na sua cabeça por muito tempo, igual todas as outras dessa playlist, que é exatamente. Mordegoy's Pop, do Time to Shred. E ela foi feita pelo Garrett Ainsley, se eu não me engano, esse é o canal dele do YouTube, é uma música do Mordekaiser. E o clipezinho também é bem legal, que vem vindo as letrinhas, papapá. Eu, particularmente, não jogo tanto, assim, de Mordekaiser, mas a música é muito legal. E ela é, acho que de 2011, se eu não me engano. E o Jim que me apresentou essa música na época que eu comecei a jogar, que foi, acho que mais ou menos nessa época. Então, ela talvez seja a música dessa playlist mais antiga. Eu conheço há mais tempo, exatamente. Então escutem aí, Mordekaiser's Pop, Time to Shred, uma paródia da música da Britney, Womanizer. Escutem aí. I like my weapons, how I like my music, heavy and metal. Time to shred. Oh, Summoner, ASL, how's it hanging? Added you, got a Cuba who was tanking. You can play a noob to all the other champs out there, but I know what you are, baby. Look at you. Got a pen to keep you healed up, but baby you own all the noobs with just your shield up. Playing like a tanky, but I call him like I see him. I know how you build, baby. To the point of famine, too bad for us. We didn't ban the toughest champion. Confess that Mordor's number one makes farming minions look so easy. Huey/L, huey, baby. Dragons up, gonna force a fight in river. Why would I face check to flash with just a sliver? Water pushing how you wanna, but no way I'm never gonna die for you. Never you, baby. Mordekaiser, Mordekaiser, Mordekaiser, oh, Mordekaiser. only need to click once, fool. E agora, obviamente, a gente precisaria também ter músicas da própria Ryoto Gomez, né? Então vamos aí com Get Jinx, a música que eu acho que, assim, eu realmente me fez gostar de League of Legends, tá ligado? Eu comecei a jogar League of Legends muito recentemente, comparado à grande maioria das pessoas. Eu comecei mais ou menos quando a Jinx foi lançada. E eu vi esse clipe e eu falei, caraca, que música louca, que clipe animal. Feito pelo próprio desenvolvedora do jogo, tá ligado? Caraca, que atenção que eles dão pras coisas, entendeu? Achei sensacional essa música. Eu adorei o personagem quando eu vi, embora eu não jogo com ele, tá? Não jogo com a Jinx. Mas achei sensacional, cara, sensacional mesmo. O vídeo foi muito bem recebido quando ele foi lançado. Fizeram uma música pra um personagem muito bem feita. E, cara, foi tipo, olha, nós investimos pra caramba nisso. E depois teve várias outras músicas feitas pela própria Riot. Então, cara, foi algo que o pessoal acho que não tava esperando. E aí veio e tipo, ah, meu Deus, essa música é muito boa. E uhum. O Mugi já tá no nível 30. Ele joga pouco tempo, mas já ele chegou no 30. Mas ainda sou ruim pra caralho, né? Beleza. Então é isso aí. Escutem aí. Get Jinx pela própria Riot Games. Escutem aí. Agora nós vamos escutar um pouco de Draven tocando Draven com o Draven, basicamente. Com o Dravenets. Exato. Vamos escutar League of Draven, né? É uma paródia do Maroon 5, One More Night. Uma música em parceria com a Machinima do Realm Games, né? Com essa paródia do Maroon 5, que é basicamente o mundo de Draven, onde as pessoas boas são Dravens, né? Se você é bom em alguma coisa, você é Draven. E esse é o League of Draven, que é basicamente o que o personagem faz. E você tem um bigodão style. Exatamente, a liga é dele. O picote do Draven, velho. Tipo, você bota ele e GG. Você tem as habilidades supremas. O clipe é bom porque, cara, é um dos poucos clipes que possuem pessoas realmente de paródias de League of Legends. Todos os outros ou tem alguma animação, ou é uma imagem de fundo, ou é alguma coisa do gênero, entendeu? Realmente não são muitos que tem, tipo, pessoas realmente participando do vídeo. Esse é um pouco diferenciado nesse aspecto, até porque tem o Draven. Enfim, bom, escutem aí. Catching axes that I'm throwing, keeping up that cue. Got your whole team standing aside, watching me ult you, yeah, yeah, yeah, yeah. Got wicked blades, these axes spin. Welcome to the League of Draven. It's an epic mustache win. Tinha falado que tinha dois canais, duas bandas que eu gosto muito das paródias que eles fazem. Uma dessas bandas, um desses canais, é o Instalock. Então eu escolhi uma música muito boa, que é I Won't Give Up. Uma paródia da música I Need Your Love, do Calvin Harris. E é muito boa, a letra é muito boa dessa música. Eu gosto do Instalock porque eles colocam algumas jogadinhas de gameplay, coisas do gênero, coisas que a Plentakill não faz. A Plentakill coloca lá, tipo, uma imagem padrão com, tipo, ondas de som passando ali, e enfim, a letra embaixo, e tem uma ou outra música só que tem jogadas, não são todas. É, e Salok praticamente quase todas são tipo, eles pegam os gameplays ali, jogam, e fica interessante, sincroniza, é muito legal de se ver os clipes da Instalock, né? E essa música é muito boa, cara. Então é isso, escutem I Won't Give Up, da Instalock, e é uma paródia de I Need Your Love, de Calvin Harris. Ai, ai. Bom, escutem aí. I won't give up, we're so behind. Our towers are gone, but we'll survive. If we play right, we'll win the fights. But we'll never know if we don't try. I won't give up. Play. I can't believe I stole it. We won't give up. We're so behind. Our towers are gone, but we survived. We played it right. We won the fight. We just had to try. Próxima música, então, vai ser do Plantakill, agora rivalizando aqui com o Instalock, né? Uhum. Que é uma paródia da Miley Cyrus, o Wrecking Ball, que é a Bowling Ball, que é a música da Oriana. É muito engraçado, tipo, você lembra do clipe da Miley Cyrus e aí você imagina a Oriana, que, tipo, ela tem como sua fonte de skills, basicamente uma bola. Então... é engraçado, é quase irônico, e se eu não me engano eles têm uma imagem lá pra representar isso. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da Oriana em si. Ela é uma personagem, além dela ser um personagem com uma história interessante, ela tem uma mecânica de jogo muito legal. Ele é forte, mas não conta pra ninguém. Ela é OP. Então fica aí com mais uma música do Plantakill, Bowling Ball, paródia da Miley Cyrus, Wrecking Ball. Escutem aí. Sky. shockwaves way too lame. Ashes on the ground. Go ahead and say blame it on your team. I will always thank you. All you do is rage. Try hard noobs these days. I will. Scream, blame it on your team. I will always hit you and kill you with my bowling ball. I never got a strike before. All I wanted was a game of love. All you ever did was pray. Square and take it with my bowling ball. And you just left me. Agora vamos com uma música que eu conheci recentemente, mas eu me identifiquei bem com ela. Vamos falar sobre Feeder the Posh. The Posh, na verdade, é um canal, eu nem sei se, tipo, meu, se essa menina lança muitas músicas, essas coisas. Eu também não fui muito atrás desse canal, mas eu escutei recentemente. A música é muito boa, ela é uma paródia da Trouble, da Taylor Swift. Você se identifica bem se você joga mal, porque ela fala justamente de você fidar e de você, tipo, de fazer cagadas, entendeu? É muito legal a letra. O Mugi se identificou, aí ele falou, preciso mostrar como eu me exato. Sinto pra todo mundo. Exato. E aí, exato. Vou compartilhar esse sentimento. Mas mal sabia ele que todos nós compartilhamos esse sentimento. Exatamente, obrigado. Bem, então é isso. Escutem aí Feeder da The Push, paródia de Trouble da Taylor Swift. Escutem aí. Once upon a time, a few years ago, I was in your queue for solo radio. You found me, you found me, you found me. I took some harass, and so I had to back. But after I recalled, you started to attack. Without me, without me, without me. Free, but I realize the plane is on. that arena. Oh, God, what the fuck? Anyway. Confound me. Despite how you may say, law, you can't ban me. Well, every other player, both blue and purple teams, chegando perto do fim, e agora vamos para mais uma feita pela própria Riot, assinada como banda Pentakill dessa vez, que lançou o álbum Smite and Ignite. Dessa vez vamos com a música Lightbringer. Minha playlist de muito tempo atrás tinha uma música da Pentakill também, do mesmo álbum do Smite and Ignite, só que era outra música. Acho que era a segunda música do álbum, e essa, se eu não me engano, é a primeira. Eles foram lançando também, acho que aos poucos, as músicas da Pentakill, que eram a princípio só skins de personagens que participavam de uma banda, e aí realmente fizeram com que fosse uma banda. Tipo, no final, agora, eles realmente são os personagens que compõem as músicas, entre aspas, né? E, cara, é muito bem feito. E, bom, até porque eu já trouxe isso uma vez em outra playlist e agora tô retomando, agora que é uma só pra League of Legends, tem mais espaço e encaixa bem mais, né? Pra mostrar, olha, a Riot tem um esforço muito grande no quesito de músicas. Tanto que a gente apresentou já aqui a grande maioria do universo inteiro de músicas de League of Legends, e não pegamos mais pra não ficar meio repetitivo, de ficar, só vamos pegar só a música da Riot. Isso. Na verdade, assim, tem muita música em League of Legends. A gente não conseguiria se restringir apenas às músicas da Riot, entendeu? Então escutem aí, Smite and Ignite Pentakill, a música é Lightbringer. Escutem aí. We'll be right back. restore our glory to live forever. Essa última não é bem, tipo, música, mas é uma música, na verdade é um clipe feito por um canal chamado Dave Smith. Eles fazem clipe de várias coisas, não somente League of Legends. Na verdade, nem encontrei muito conteúdo de League of Legends nele. É um canal focado a fazer clipes com cartoon, digamos assim, com desenho, né? Eles fizeram um clipe com uma música que eles denominaram Champions, que é uma paródia de DuckTales, entendeu? Sabe aquela abertura de DuckTales? DuckTales, uhul, somos caçadores de aventura, por aí. Então, é essa música eles fizeram voltada a League of Legends. Ficou sensacionindo, cara. Sério, é muito bom. O clipe em si é absurdamente legal de se assistir. Porque geralmente todas essas músicas que a gente colocou aqui, das duas uma: ou é gameplay, ou é um fundão parado, ou eles mexem com as letras em si. Tirando a do Draven, que é bem bolada porque são pessoas mesmo, né? Sim. E também a da Jinx, que tem uma puta animação, né? Mas essa daí não tem dedo da Riot, entendeu? A Jinx tem uma puta animação porque a Riot consegue dar dinheiro pra poder fazer isso. Sim. Esse canal é um canal pequeno, entendeu? Assim, não chega aos pés da Riot. Não tem dinheiro que nem a Riot pra investir. E ele fez um desenho absurdo, cara. Muito bom, cara. Eu me senti nostalgia por causa da música, e senti a sensação legal de League of Legends que eu tenho recentemente, entendeu? É uma música feliz, assim. Você fica animado, agitado, mas animado. É fofo, a animação é fofo. O feeder também é fofo. Escutem Champions, de Dave Smith, uma paródia de DuckTales. Escutem aí. Para finalizar, Mug. Oh. Esse é para finalizar com chave de ouro. Estamos aqui com uma música brasileira. Uma música do ilustríssimo e com cheio de paródias. Essa é apenas uma de suas grandes artimanhas no YouTube. O Zé Emerson. Tem canal que ele joga, que ele apresenta, que ele joga as ranked e tal. E tem algumas só de paródia. Essa em específica foi uma que marcou a todos nós no coração. Sensacional. Garenou. Sério, essa música é muito boa, só que teve algum problema que eu não sei exatamente, talvez o Abi saiba melhor. A gente não sabe o que aconteceu. Que ela foi excluída pelo YouTube, entendeu? Então vocês não encontram essa música mais no YouTube. Só que... Só que... Aqui temos um vencedor no questão de achar coisas na internet. Exato. O senhor Ami conseguiu encontrar essa música no SoundCloud, cara. Encontrei. Por isso, vocês vão ter ela aqui nesse cast. Vão poder escutar, cara, uma coisa que foi perdida na internet, se perdeu na internet em 2013. E agora vocês têm de novo. Aí vocês podem escutar a playlist várias vezes, pra escutar essa música várias vezes. Olha que sensacional. Até vocês decorarem a letra, não que seja difícil. Vou liberar. Não é mesmo. É melhor. Vou liberar. Que tá Garen, corre Garen. Basicamente. Bom, é muito bom. É, pra terminar realmente o cast, muito obrigado por ter nos escutado, por gostarem ou darem uma chance para as músicas de League. É isso aí, pessoal, e espero que vocês gostem realmente de músicas de League of Legends. E agora, pra finalizar, escutem Garen No, de Z Emerson. É nóis. Escutem, é nóis. Aí. E um adendo rapidinho, escutem Soraka roubou meu pentakill. Escutem aí! Vou liber, tanca tudo na teamfight, vou liber. Garen No, Garen No, vou liber é bom, vou liber. É melhor, honra Garen na teamfight é bem melhor. Ele é o máximo, máximo ele é bom, é melhor. É melhor voler, é melhor voliber, é melhor voliber, ele é melhor, ele é maneiro, é melhor voliber, é melhor voliber. É melhor, honra Garen na teamfight é bem melhor. Ele é o máximo, máximo ele é bom, é melhor. Corra Garen, vá pra base que tá Garen. É melhor, corra Garen, vá pra base que tá Garen. É melhor voler. É melhor voliber, é melhor voliber, ele é melhor, ele é maneiro, é melhor voliber, é melhor voliber.